Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. O céu forrado de veludo azul marinho veio ver devagarinho onde o boi ia dançar. Ele pediu pra não fazer muito ruído, que o santinho distraído foi dormir sem se lembrar. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando, a noite inteira encurralado batucando. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando, a noite inteira encurralado batucando. Bumba meu pai do campo, bumba meu boi bumba. Bumba meu pai do campo, bumba meu boi bumba. Bumba meu boi bumba, bumba meu boi bumba. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Estrela d'alva lá no céu já vem surgindo. Acordou quem está dormindo por ouvir galo cantar. Na minha rua resta a cinza da fogueira que levou a noite inteira fagulhando para o ar. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando, a noite inteira encurralado batucando. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando, a noite inteira encurralado batucando. Bumba meu pai do campo, bumba meu boi bumba. Bumba meu pai do campo, bumba meu boi bumba. Bumba meu boi bumba, bumba meu boi bumba.